uma flor, plantar o jardim, sair pela vida cantando assim. Ciranda pra lá, ciranda pra cá, cantando a ciranda só pra dançar. Olerê, olará. Laranja na laranjeira, na pitangueira pitanga, no gaio da goiabeira, no nascimanga, só goiaba. De dia tem passarinho, oh, oh. De noite a voa morcego, cachorro quando é mansinho, não é pra ter medo. Colher uma flor, plantar o jardim, sair pela vida cantando assim. Olê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Também pode entrar na banda, também pode entrar no tempo. Aprende a ciranda, ciranda pra lá, ciranda pra cá, cantando a ciranda só pra dançar. Olará, ciranda, ciranda, roda, roda, roda na ciranda. Canta, canta, dança, dança e nunca se cansa. Pra ciranda nunca se acaba. Ciranda pra lá, ciranda pra cá, cantando a ciranda só pra dançar. Colher uma flor, plantar o jardim, sair pela vida cantando assim. Lá, lá, lá, lá, lá.